Eu sou um futurista. A maneira como a minha mente trabalha, a maneira como a mente de Reed trabalha, podemos prever o futuro. Por isso que somos inventores tão bem sucedidos. Sabemos do que as pessoas precisam antes mesmo que percebam do que necessitam. Eu vejo o que o mundo precisará para torná-lo um lugar melhor de se viver. Foi assim que criei a minha armadura, foi assim que os Vingadores nasceram, foi assim que todas as ideias que já tive surgiram. Eu invento, eu construo uma solução. E a solução que fazia mais sentido para mim, para todos na verdade, era tentar nos manter unidos. Criar um seleto grupo de notáveis como eu ou Reed, que poderiam secretamente antecipar ou gerenciar crises locais, globais, intergalácticas, extradimensionais, antes que os lobos estivessem à porta. Tudo que consegui foram acordos espúrios e contar tantas mentiras aos meus amigos que nem mais soavam como tal. Apenas meias verdades para resguardar um bem maior ou simplesmente satisfazer meu invencível ego de ferro. Da derrota. Bem-vindos ao mais novo episódio dos 7 Jagunços da Derrota. Eu sou o Marcos, o jagunço portador da Gema da Realidade. Estou hoje com o Reginaldo, o portador da Gema da Mente. Opa, e aí? Com o Marlo, o portador da Gema do Espaço. Avante, jagunçada! E com o Luigi, o portador da Gema do Poder. E aí, pessoal, tranquilo? Bom, hoje nós vamos falar sobre a minissérie Illuminati, do Brian Michael Bendis e do Jim Chang. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto da história na época, as consequências disso. Não sai daí que a gente já vai começar no próximo bloco. Eu sou o Homem de Ferro. A armadura e eu somos um só. Contrariando a crença popular, eu sei exatamente o que estou fazendo. Opa! Bom, vamos lá. Começando o nosso primeiro bloco, falando sobre essa minissérie. Ela foi publicada lá nos Estados Unidos em 2007 e aqui no Brasil chegou em 2009, né? Nas revistas de linha, e foi republicada agora recentemente pela Panini. Mas vamos falar um pouquinho do contexto da mini. Primeiro de tudo, Reginaldo, conta aqui pra gente o que é Illuminati. Bom, Illuminati, cara, ele já é forte na cultura popular, né? Talvez até mais forte do que na realidade de fato, porque historicamente existiu um grupo chamado Illuminati, né? Um braço, vamos dizer assim, radical do iluminismo, né? Eles se basearam na doutrina iluminista, né? Então é todo aquele questionamento voltado para a razão, questionando a monarquia, vamos dizer, no princípio, nada de errado até aí, né? Questionamentos dos dogmas religiosos, né? No princípio, lindo, assim, começou tudo bem. Isso daí surgiu lá na Baviera, né? No século XVIII, só que não ficou só assim na realidade, né? A fantasia é muito mais interessante que, vamos dizer assim, praticamente dos anos 60 para cá, voltou assim uma teoria forte que Illuminati é um grupo econômico, um pequeno grupo de pessoas poderosas controlando o mundo, dirigindo e decidindo os grandes eventos do mundo, né? É cheio de teoria, cheio de teoria da conspiração, mas é interessante, assim, chega até a ser engraçado, né? Ou não, né? Imagina que haja visto que a gente tem passado aí, aqui na nossa política nacional no Brasil, algo bem, vamos dizer assim, um Illuminati verde e amarelo, né? De certa forma. Mas é isso. Várias né, criações aí, vários conteúdos tratam do Illuminati. Você pode ver filme, você pode ver livros, histórias, séries que abordam de uma forma ou de outra o Illuminati ou variações deles, né? É engraçado que a ficção e a realidade se misturam aí, porque o Illuminati, ele tem um braço na maçonaria, né? É uma das últimas ordens dos líderes Illuminati na época foi para se infiltrar, eles se infiltraram na maçonaria, se infiltraram no governo. E aí é que mistura a realidade e a ficção, né? Por exemplo, falam que os Embones, né? Aquela parece uma sociedade universitária, né? Dos Estados Unidos real, ela é um braço Illuminati, né? E as pessoas de destaque daquela School Embones, eles são elevados a títulos Illuminati. É ficção e realidade, cara. Você hoje em dia tá tão parecido, cara, que se você escolher uma ou outra, é a mesma coisa. E esse conceito do que a gente tem na realidade foi transportado para o universo Marvel, né? Teve as adaptações. Como que foi feito isso no universo Marvel, Luigi? Bem, Marcos, essa história do Brian Bendis, ela começa num segundo arco do relançamento dos Vingadores, Sentinela. Ela começa quando o Tony Stark ele pede licença a Jessica Drill e desaparece por cerca de uma hora. E ele vai a uma instalação desativada da Stark Enterprise, chamada Funny Time. E ele chega né, nessa instalação, tipo uma sala como se fosse uma copa. Ele encontra lá, sentados numa mesa, uma sala bem vagabunda, você vê ao fundo uma garrafa de café e tal. Tá lá o seu Charles Xavier, um líder mutante, o líder dos X-Men, está Namor, o príncipe da Atlântida, o Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico, o Doutor Estranho, o Mago Supremo da Terra, e o rei inumano Blackguard Bogaton, o Raio Negro. E que nome, hein? O Stanley sabia batizar o personagem como ninguém, cara. Cara, que nome horrível. Blackguard Bogaton. Discordo completamente. Esse é o melhor nome da Marvel, cara. Eu também gosto do nome. Cara, velho, eu pudesse... Minha mulher deixasse eu botar no meu filho Blackguard Bogaton, cara, eu botava. Mas é Bogaton, não é Bogaton. Blackguard, isso mesmo. Nome negão foda, meu amigo. O apelido dele... É o nome dele é heróico, que é Blackguard Bogaton, Black Bolt. Genial, preciso admitir. Stan Lee é o cara. E assim, e eles começam a conversar entre si, algo em torno de 5, 6 páginas, e os leitores se perguntam, cara, o que é que tá vendo ali? Assim, e eles começam a atualizar o que cada um tá fazendo, sabe? E fica por ali. E a história volta ao normal. E ao longo desse arco, quando o Bob Radens reaparece, esse grupo fica aparecendo em meio em interlúdios. O Stark atualizando esses personagens do que está acontecendo, que tem tudo sob controle e tal. E fica por aí, assim, o leitor, cara, o que foi que aconteceu? Assim, a gente não tinha ainda essa denominação Illuminati. Só voltamos a ver esse grupo reunido novamente numa edição que é prelúdio da Guerra Civil, alguns meses mais tarde. Começa então uma inserção narrativa retroativa, no caso um retcon. O Bendis, ele propõe que há muitos anos atrás, em Wakanda, houve uma reunião, a primeira reunião desse grupo com Pantera Negra, foi uma reunião secreta, isso logo após o conflito que ficou conhecido como a Guerra Kree-Skrull, que foi escrito por Roy Thomas, Neil Adams e o Sal Buscema. E eles vão discutir o que tem acabado de acontecer, que foi uma das primeiras grandes crises no universo Marvel, e que por muito pouco a Terra escapou dessa. Se não fosse a intervenção do Capitão Marvel, na época, o Marvel, isso teria sido uma tragédia. E o que o Stark propõe nessa reunião? De forma oficialmente, por enquanto não extraoficialmente, mas que eles unifiquem a comunidade mutante, a comunidade super-humana, os inumanos, para evitar que algo assim ocorra futuramente. Eles discordam. Aí então, que eles propõem quis, não, tá bom, então já que não vamos transformar isso oficialmente, então vamos pelo menos trocar informações, cortesias, para que evitemos o que está acontecendo. Essa história da Pantera Negra, ele não concorda com isso, com essa política de segredos, porque é um pacto, eles não podem conversar com seus familiares ou seus aliados, assim, o que está lá naquela mesa, fica ali naquela mesa, os encontros, se retira da mesa, diz que não quer, não tem nada a ver com isso. Fica pré-estabelecido que é o Marco Zero foi ali, a Guerra Kree-Skrull, e um pouco antes da segunda formação dos X-Men, que o Xavier até pergunta no final da história. Gostaria de discutir sobre uma ilha no Pacífico Sul, a chamada Krakoa. Quer dizer, foi antes da segunda formação dos X-Men. E a história começa com essa proposição, essas reuniões. É muito legal, viu, Luiz, esse começo, cara. Porque é assim, você pega os... É um retcon, né? Então você pega os heróis no começo, assim, né? Tá na primeira formação, realmente, dos X-Men. Tinha acabado a Guerra Kree-Skrull, né? E você vê que cada um deles tem, vamos dizer assim, uma agenda própria, né? Por exemplo, o Xavier tá falando assim, a questão mutante, né? O Raio Negro, ele é, a sociedade dele é separada da sociedade humana. Então, para ele era até interessante ter essas informações. Era uma alternativa diplomática para ele, né? Sim, sim, sim. Você repara. Agora, a posição do Pantera Negra é muito legal, né, cara? Que ele é o cara, assim, vamos dizer assim, normal, né? Ele é um rei e tal, mas ele é um humano normal e ele fala assim, não, finalmente aconteceu o que todos os humanos temem, né? Que é vocês quererem decidir o futuro da humanidade. E quem colocou vocês aí nesse pedestal, né? Essa meia dúzia de pessoas. Então a posição dele é coerente, embora, assim, a ideia, o conceito do Bendis é tão legal, cara, ele acaba falando assim, mas pera lá, o nível de ameaça que eles enfrentam precisa ter um grupo de pessoas tomando decisões fortes, assim, né? Então você fica equilibrado nessas duas ideias. O Pantera não participa numa questão moral, mas isso não tira da frente o tipo de problema que eles iam enfrentar, né? E o Stark, ele não é nada categórico, ele disse, não, a gente aqui é a primeira linha de defesa aqui, não importa o que os governantes no mundo digam, mas assim, quando surgir uma nova ameaça, eles vão vir direto pra gente, então a gente tem que estar precavido, a gente tem que responder à altura. Então essas nossas conversas, troca de informação, pode ser vital pro que nos espera, né? O problema é colocar o Stark como porta-voz, né? Ele é um cara assim... muito arrogante, assim, muito... Você contraria ele só, assim, só, pô, que cara é esse tão confiante, né? Acho que o errado aí é isso só. Mas é interessante, assim, como o Bendis trabalha cada um ao seu modo, assim. Ele, desde o começo, ele coloca o Stark como um futurista, aquele cara que tá se preparando para o que vai acontecer antes que todo mundo saiba o que vai acontecer, assim. Ele diz, ele é um visionário, né? Visionário. Isso. Não é o Zack Snyder, mas é um visionário, né? Isso. Tanto que o cara que ele mais se identifica na mesa é o Reed Richards. Olha, eu e o Reed aqui... E geralmente eles estão sempre alinhados, né? O que um decide, o outro concorda. Então, mas o Reed é meio na dele, assim, né? Pra um cara genial, né, meu? Ele tinha que ser mais firme, né, meu? Tá certo que o poder dele é elástico, cara, mas o cara não é... Você não vê firmeza nele, né, meu? Mas é que tá, o Stark é aquele cara que tem a personalidade, né? Aquele cara, o sabichão, o cara foda. E capitão do futebol americano com intelecto. E não, o Reed é aquele nerdzinho, sabe? O Stark é aquela, tipo um macho alfa, né? Não, eu concordo com essa visão. E lembrando que a Minnie é antes do filme do Homem de Ferro, né? Então ainda não, ele não tinha aquela popularidade que ele adquiriu depois dos filmes, né? Mas assim, eu acho que a personalidade do Stark que a gente vê hoje no MCU vem diretamente das páginas de Bendis, cara. Ele conseguiu conectar todo o retrospecto do personagem coerente com a personalidade que ele se apresenta aí, sabe? Eu achei só assim, por exemplo. Pô, o Reed, tudo bem, tá, sua visão tá perfeita. O Stark é o atleta, o chefe de turma, o líder de classe e tal. E o Reed é o nerdzinho. Mas pera lá, cara. O Namor é o cara que vai na reunião de sunga, meu. Sabe assim? É um cara desrespeitoso, né, meu? Assim, é um cara que debocha dos outros. E ele não concorda com ninguém, né? Não, e ele zoa muito o Reed, meu. Não, não nessa edição. Primeira, acho que não, mas numa, cara, que é isso, meu? O cara é muito folgado. E não, é uma personalidade estranha do Namor, hein? Ele é folgado, ele é de fato, mas não é tão assim também, não. Assim, mesmo com esse sarcasmo dele, ele diz algumas verdades. E eu achei bem interessante, foi aquela que ele dá um conselho pro Reed, né? Quando eles ficam conversando sobre as mulheres que estavam no meio deles, assim. E o Namor, é por último, assim, dá um conselho pro casamento do Reed, que ele aceita, e lá no final depois a gente conversa sobre isso. Mas continuem. E vocês acham que essa é uma formação boa? Tem alguém do lá na frente teve mudança na formação, mas vocês acham que esses personagens representam bem o todo do universo Marvel na época? Tem mais alguém que vocês acham que poderia... Neste momento, assim, que começa, para mim parece uma formação bastante coerente. Eu não mudaria ninguém. Lembrando que eles queriam que o Pantera Negra fizesse parte, mas logo no início ele declina da ideia, né? Declina do convite. O que você acha, Luiz? Nisso, rapidinho. Se o Pantera Negra tivesse aceitado, eles seriam 7 jagunços. Os originais. Os originais. Diga aí, Luiz, tem alguém que... Eu só sei que tá difícil reunir 7 jagunços, velho. Não, no dia que a gente conseguir, vai chover canivete, viu? Cara, eu não consigo imaginar, não, velho. Eu acho que o Bendis foi muito feliz nessa formação, cara. É muito difícil você imaginar. Quer dizer, mais à frente, vamos chamar assim, esse Inumanos Volume 1 de Bendis, você não consegue imaginar outra formação como essa. Porque, cara, como o Marlon disse, são as principais lideranças na Terra. E o que o Stark também fala, cara, a gente são os líderes daqui do Globo, o que a gente tem decidido, tá decidido. E assim, mais à frente, no caso que eu vou chamar o volume 2 com o Jonathan Hickman, a gente vê algumas substituições pontuais, mas ainda assim eu não concordo que são melhores do que essas, mas não consigo imaginar, por exemplo, uma formação desse nível na DC Comics, por exemplo, no universo DC. Eu não consigo, assim, pô, cara, essa liderança, assim, e de certa forma ser tão convincente, assim, essa interação entre eles. O Doutor Estranho e o Reed Richards, eles compartilham com um certo respeito, amizade. O Reed com o Stark, eles têm uma amizade, assim, comum, intelecto. Do mesmo jeito que o Professor Xavier e o Namor têm uma rixa pessoal com o Reed, mas em contrapartida ele tem uma aproximação com o Raio Negro, por causa da realeza, monarquia. Cara, as conexões são bem coerentes, assim, eu acredito. Eu consigo ver, sim, falta de algumas pessoas aí. Pantera Negra, sim, também por ser um líder político, embora o país dele é minúsculo, mas relevante, né? E pela nação mais avançada tecnologicamente do universo Marvel, né? É, então justificaria sim, e ele recusou. Mas se você... A questão Illuminati, assim, é bem legal, porque a conotação que o Bendis buscou é o cara que não tem, assim, vamos dizer assim, são racionais, assim, puramente irracionais. E tem até uma conotação negativa, né? Eles vão ser maquiavélicos. Os fins vão justificar os meios, né? E de certa forma, até sexista, né, Reginaldo? Porque você vê, não tem uma mulher no meio deles, né? Sim, tem razão, né? Mas vamos falar assim, já que tá com essa linha de pensamento, cadê o Dr. Destino, por exemplo? Né? É um cara que a se considerar no mundo, né? Você vai falar assim, não, mas pô, o cara é um vilão. Mas pera lá, eles estão pensando num bem maior, numa questão mais elevada. Vamos dizer que eu estiquei demais aí a questão. Mas antes disso, por exemplo, o Nick Fury é um cara essencial, cara. Ele já trabalha desse jeito, né? Então, quer dizer, eu senti falta do Nick Fury, sim. O Destino é um capricho meu, vai, meu. Mas o Nick Fury seria coerente, cara. É um cara experiente, vamos dizer assim, seria a informação do submundo, né? Se eles se reuniram a princípio para trocar informações, o Nick Fury seria essencial. Cara, mas eu acho difícil até também imaginar um pouco Nick Fury aí, cara. Porque eu acho que Nick Fury, eu tenho assim para mim que Nick Fury sabe mais que qualquer um desses caras. Mesmo sendo o Xavier do telepata, eu acho que ele sabe mais que o Xavier, cara. Eu acho difícil o Fury ter um tipo de interação com eles de revelar informações. Tem uma passagem mais na frente, que é o Fury que chega com o rascunho do ato do registro civil e dá pro Stark, né? Quer dizer, é o cara que tá nos bastidores, ele sabe, mas eu acho que ele não precisa deles. É aquele cara que tem espiões plantados em qualquer lugar. Eu não vou defender mais, porque eu acabei de lembrar da minha sugestão. Então eu vou guardar pro finalzinho. Bora lá. Luiz. Chega. Você tocou no assunto, quem você acha que seria uma mulher adequada pro Luiz? Tu tá aí, tu me pegou, velho. Eu pensei na que era sexista, mas não pensei qual a mulher. Então. Você perguntou assim, supertão, não sei. Sabe? Mas a Emma Frost é uma líder mutante, né? E eu acho que com o Xavier no meio, eu acho que como telepata, acho que ficaria redundante. Até porque na época ela também era vilã. Aí cai na mesma coisa do Doutor Destino que o Reginaldo sugeriu. Só que já falando de quem eu colocaria, talvez, ou acrescentaria ou mudaria, não tinha pensado no Nick Fury, mas o Reginaldo falou e eu concordo com ele, eu acho que seria excelente. Naquele contexto, talvez o Capitão América seria um líder que precisaria estar ali. Ó, discordo, hein, comandante? Mas eu discordo também, discordo. O Capitão América é um soldado, cara, é um general, o cara que executa. Eu acho assim, que a inserção do Rogers é até um pouco problemática, né? Isso mais na frente a gente vai ver, né? Na gestão do Hickman e, inclusive, lá no final com o Bendis, assim, o Rogers não aceita bem essa política de segredo, sabe? Exatamente, assim, não que esses personagens do Illuminati, eles não tenham uma bússola moral tão boa quanto a do Rogers, mas o Rogers, ele não tem relativismo moral. E voltando sobre o Dr. Destino e a Emma Frost, mais na frente eles podem perceber que eles são de certa forma análogos do Doutor Estranho e do Doutor Xavier, e eles aparecem na versão oposta do Illuminati, que é a Cabala, mais na frente. Aquele grupo que chamaram o Jean Reno também, né? Não é? Mas completa aí, Reginaldo. Você tava falando e caiu a tua conexão. Não, calma aí. Eu caí, foram os Illuminatis, cara. Não tem jeito. Já estão de olho na gente. Pô. Não tem jeito. Mas é isso. Eu acho o Capitão América um general, cara. E realmente, assim, toda a essência dos Illuminatis é isso. É eles serem, vamos dizer assim, eles vão tomar decisões que um cara como Capitão América travaria, né? É isso, por isso que eu falo, um cara como Capitão América travaria. Um cara como o Doutor Destino, meu, nossa, ele sambaria de alegria, né, meu? Eu falo, vambora, vamos fazer, meu. É, maldade é comigo mesmo, meu. Né? Não teria escrúpulo, né, meu? E tem, às vezes, quando você vai trabalhando com, assim, com decisões cada vez maiores, né? Você acaba tendo essa margem aí de questionável, não tem jeito, cara. Sim. Reginaldo, vamos colocar assim: se a gente colocasse um Capitão América numa formação inicial dessa do Illuminati, era a mesma coisa que a gente admitir que o Superman pudesse fazer parte de um grupo assim. Não é? Não. Realmente, assim, não pode ser. Não pode ter heróis luminosos. Por isso mesmo que quando você falou da DC, o Illuminati na DC, ele é realmente assim, não pode, cara. Por isso que na primeira edição, cara, eles falaram, olha, a família não pode saber, o seu grupo, a sua equipe não pode saber. Pera lá, cara, se sua família não pode saber, o que você tá fazendo? Você tá fazendo uma coisa maravilhosa, né? Mas você tá fazendo uma coisa no mínimo questionável, né? Então, realmente, assim, não pode ser aquele herói lawful good, né? Pode ser o cara dentro da lei, bonzinho, escoteiro. Não vai ser dessa equipe. É do Doutor Estranho pra baixo, né, meu? O Doutor Estranho também veio com aquela conversa. Ah, eu nem saio muito de casa. Não vou contar pra ninguém. E o cara é um lazarentaço, né? É uma cobra. Mas é meu personagem favorito. Vamos encerrar esse bloco. No próximo bloco a gente já vai entrar na minissérie em si. Vamos lá, não sai daí. Dr. Storm, nós lhe demos 6 anos e milhões de dólares. E o senhor não nos deu nada. O que há de diferente agora? Reed Richards. Ele sabe as respostas de perguntas que ainda nem pensávamos em fazer. Bloco bloco do podcast, vamos falar da minissérie em si. Primeiro, vamos falar qual era o contexto da época que a minissérie foi lançada. Como a gente falou no bloco anterior, a mini toda é um retcon feito pelo Bendis, né? Tava ali na bica da publicação da Invasão Secreta nos Estados Unidos, e ele lançou a minissérie que contava o que era aquela história que ele começou a contar lá no segundo arco dos Novos Vingadores. Então, ele começou a contar como aqueles heróis se reuniram e o que eles fizeram para mudar os rumos do universo Marvel a partir de então. E aí, a minissérie, cada edição ela se passa num momento diferente da cronologia da Marvel, né? Então, ele pega, como a gente já falou, ele se reúne logo após o que foi conhecido como a Guerra Kree-Skrull. Tem edição que é logo após a mini Guerras Secretas, a original. Tem antes da Invasão Secreta, pós-Guerra Civil. Então ele vai repassando tudo o que aconteceu no universo Marvel desde então e o que eles interviram para mudar os rumos do universo Marvel. Vamos começar falando da minissérie em si. O que vocês acharam daquela primeira edição em si? Ou a mini como um todo, foi um bom retcon? Luigi, o Bendis, ele como um arquiteto ali do universo Marvel, o que você achou da passagem dele por essas diferentes épocas do universo Marvel que ele tentou fazer na mini? Essa é uma história que prova que a Marvel tem sim clássicos, cara. O Bendis, ele chafurda em várias histórias, e eu vou usar um termo que o Dogma do Black Zombie, um abraço pra ele, ele usa um verdadeiro almoxarifado de ideias, né? O princípio dessa história, como você disse, é a Guerra Kree-Skrull. E o que é que eles decidem fazer? Cronologicamente, é depois daquela primeira reunião deles. E o grupo decide ir ao mundo natal dos Skrulls, botar o pau pra fora. Só, olha, cara, vocês tomem juízo, não aparece mais por lá não, porque a gente é foda. E o que é que acontece? Eles são capturados pelos Skrulls e cada um sofre alguns revés, algumas torturas a seu modo. E eles conseguem fugir, inclusive roubando um cruzador Imperial Skrull. E vale dizer, essa história também é anterior à consumação do Galactus, né? Mais tarde, na era de John Byrne, o Galactus, ele consumiu o mundo Skrulls e eles viram como se fosse um Battlestar Galactica, a deriva. E esse plano de expansão deles, aí é que se acirra, né? Eles querem conquistar a Terra de todo jeito. Mas uma coisa que eu não entendi ali, eu reli a mini para gravar o podcast, eu lendo, aquilo dali foi uma ilusão ou o Galactus realmente apareceu naquele momento? Não, aquilo ali foi uma ilusão, um trabalho em dupla do Xavier com o Strange, né? Criaram uma ilusão assim, e, pô, apareceu um Galactus lá e, cara, aí foi que eles conseguiram fugir, né? Foi uma maneira de dissuasão. É, nós conversamos acho que ontem, né, Luiz? Que eu falei que foi. Isso daí foi, assim, o Galactus, ele destruiu, né, o planeta dos Skrulls na série do Quarteto Fantástico. Isso, do Byrne, né? Então, quer dizer, isso daí foi quase que uma profecia, assim, né? Foi bem legal. Foi uma brincadeira, assim, do próprio Bendis. Não, é isso aí mesmo. É, foi joia, cara. Assim, o que eu pergunto aí pra vocês, né, assim, desde o primeiro número, cada decisão que a equipe, o Illuminati tem, ela é questionável, né, meu? Porque eles foram lá para dar um ultimato pro Império Skrull, e você vê que talvez isso tenha sido, assim, vamos dizer assim, o catalisador da invasão secreta. Então, cada edição, cara, você fica falando assim, pô, essa reunião dessa super equipe, cara, acho que foi para pior, não para melhor, né? Assim, não só foi o catalisador, como foi o que possibilitou, né, a invasão secreta, porque eles mantêm eles presos por algum tempo, né, e eles conseguem lá informações suficientes para que os Skrulls consigam se infiltrar e ficarem indetectáveis, né? Foi através disso que eles conseguiram a informação necessária para possibilitar, né, a chamada invasão secreta. Curioso que essa maneira Minority Report de lidar com os problemas, mas lá na frente, e agora atualmente, assim, que foi a Guerra Civil 2, isso o Stark já fica bem avesso nessa, né, política de intervencionismo antes que as coisas aconteçam. Porque eles, cara, ele realmente foi uma lição que ele aprendeu, que esses problemas que eles tentaram antecipar só causaram problemas ainda piores, né? Cara, o que eu gosto muito mesmo nessa minissérie é que o Bendis consegue fazer todos esses retcons em eventos clássicos, sim, por que não? história da Marvel ao longo dessas três últimas décadas aí. E ele não nega nada. Pô, promove os retcons, mas não altera os acontecimentos. Aquilo aconteceu, está gravado em pedra, como se diz. E a DC talvez precisasse de um cara assim para fazer essa coisa. Pois é, cara, é muito convincente, bicho, o que ele faz. Eu arrisco dizer que esse foi o... Cara, eu acho que esse é o legado de Bendis pra Marvel, velho. Foi muito bom, bicho, a costura que ele fez isso aí. Eu não acho forçado de maneira alguma, até nas histórias mais polêmicas, como a do Beyond, a gente vai chegar lá. E, cara, é tudo muito natural, velho. Ele foi inteligente a ponto de ele não recontou aquelas séries que os Illuminati, teoricamente, interviram. Ele mostra a consequência de como que eles vão lidar com aquilo depois que aconteceu e para evitar que aconteça novamente. Ele não mostra uma cena das Guerras Secretas, eles falando lá com o Beyonder durante as Guerras Secretas. Ele aparece lá o diálogo, o fala do Beyonder para os heróis, mas eles não mostram eles interferindo naquele momento. Só depois, com as consequências daquilo. Eu acho que ele foi inteligente a ponto de conseguir manter o que ele fez, o que eram os clássicos, né, o que eram as séries iniciais, acrescentando alguma coisa. Ele não mudou, ele só acrescentou. E isso eu acho muito inteligente a parte dele. É verdade, assim, eu acho assim, o Illuminati é a ideia assim, mais legal do Bendis na Marvel, na minha opinião. Né? Tem também, claro, os Novos Vingadores, também é uma coisa óbvia, que estava assim... à vista de todo mundo, né, meu? A colocar membros mais populares na equipe, né? Também foi uma grande ideia. Toda essa era Bendis aí, cara, ela foi muito legal, cara. O cara cansou com o tempo, como é normal, até pelo volume de trabalho dele, mas toda essa era Bendis é muito estruturada, coisa que o universo Marvel hoje não tá conseguindo ser, cara. Ele tá, depois da Guerra Secreta, ele tá dando uns recomeço, e não tá patinando. Eu gostei muito desse desenvolvimento mais longo, assim, do universo Marvel. Todas as... uma coisa desencadeou em outra, né? Isso é muito legal. Eu vim pela primeira vez, se você tiver interessado nele, pra participar do podcast. Eu queria que alguém de vocês discutisse aí em que outras sagas a gente pode encontrar as intervenções dos Illuminati, além dessas que a gente vê aqui, né, de forma pontual, o trabalho de bastidores, né? A história seguinte dessa intervenção do Chris Kroeg foi exatamente quando acontece o Desafio Infinito. Discutem as implicações das Joias do Infinito, como é perigoso a existência delas, assim. Até um ponto que o Reed fala, assim, a última vez que alguém usou a Manopla do Infinito, eu deixei de existir. Eu simplesmente, assim, cara, eu não morri nada, eu simplesmente deixei de existir, assim, que foi quando o Thanos, no Desafio Infinito, ele eliminou 50% da população da todo o universo com uma homenagem à grande amada dele, à morte. Viu, Luigi? Eu anotei isso daí também, cara, porque assim, eu li a segunda vez, e aí você lê um pouco mais crítico até pra gente conversar aqui, né? E quando eu li, cara, eu falei assim, mas esses caras, cada decisão que eles estão tomando, tá dando um resultado negativo. É óbvio que mexer com as Joias do Infinito vai dar merda, cara. Vai sair coisa errada. Porque é um artefato inconcebível de poder, assim. Uma joia só já é muito poderosa. Imagina reunir todas, né? Então, assim, você fica perguntando assim, mas que motiva um cara que é um gênio como o Reed Richards tomar essa decisão? E a alternativa dele, ele expõe, né? O Bendis expõe pela boca do Reed Richards. O que eu quero dizer é o seguinte, o Reed Richards é um cara tão inteligente que por que ele ia tomar uma decisão tão arriscada, né, quanto reunir as Joias do Infinito? É que a alternativa dele é desaparecer. Ele mesmo fala, você disse, da última vez que reuni essas joias, eu desapareci. Então, quer dizer, o que eu tenho a perder tomando uma decisão arriscada? Nada, eu tenho que tomar uma decisão arriscada, eu tenho que jogar alto, eu tenho que controlar isso daí, porque a última vez que alguém controlou, eu desapareci. Você questiona assim, pô, mas se ele é o gênio, se a mente mais genial do universo Marvel, por que ele ia fazer uma besteira de reunir a joia? Isso é justificado aí, né? Então, assim, belo trabalho mesmo do Bendis, cara. E o que eu achei legal nessa edição, né, que eles abordam a parte do Desafio Infinito, é que o Reed, ele já aparece com uma joia, perguntando se eles sabem o que é aquilo. Não, ele aparece com três. Não, então, mas deixa eu chegar lá. Ele aparece com uma joia e o pessoal já fica assustado. Quando ele abre a maleta e mostra que ele tá com a manopla e mais duas joias, aí o pessoal fica louco. Como é que você tá com isso aí e não avisou pra gente? Não era justamente por isso que a gente tinha se reunido, não era por isso que a gente formou esse grupo? Ah, eu avisei agora. Sim, e antes? Por que você não mostrou isso pra gente? E vale dizer quais são as gemas que ele tá, né? Ele tá com a roxa, que é a do espaço, ele tá com a vermelha, que é a do poder, e ele tá a verde, que é a da alma. Restam mais três que eles decidem ir em busca, né? A maneira que eles conjecturam onde estão cada joia é uma viagem, né? E assim, pra mim a melhor parte dessa história é quando, como eles fazem pra conseguir a gema da realidade. Mostra o quanto o Raio Negro é foda, né? O Raio Negro é um personagem muito legal, viu, cara? Pelo menos até por enquanto. Porque depois Marvel investiu nos Inumanos e deixou ridículo. Mas ele é muito legal, né, nessa série. Eu gosto muito também da captura da Joia da Mente. Aquela coisa dela virar um ambiente e depois eles perceberem que ela será o que eles quiserem. Eu achei uma sacada muito bacana também. Mas assim, vamos contextualizar. O que é que o Raio Negro faz? Ele usa um ambiente controlado por Reed, num edifício Baxter, ele, tipo um funil, né, que tá numa redoma pra usar o poder dele, a voz, o grito dele, e ele abre uma fissura na realidade e pega essa gema. Mas por que ele sabe que tá essa gema? Porque como o Reed já possui três gemas, as gemas, uma fica chamando pra si, então fica mais fácil eles encontrarem. Por isso que eles encontram, assim, com certa facilidade a localização dessas demais gemas. E a gema da mente está localizada no inconsciente coletivo humano. Humano não, assim, do universo. O Marlon disse, é o que cada um acha que é aquele inconsciente coletivo. Então, eles aparecem, tipo, parece uma lagoa, né? Eles falam lá que estavam imaginando que para ir atrás da gema da mente, eles iriam para um lugar grandioso. E quando chega lá, realmente é um lugar grandioso. Mas se eles imaginassem que era um banheiro, né? É bem interessante o modo que o Bendis usa para representar cada gema. E você falou assim que elas ficam conversando, na verdade fica mais fácil para descobrir onde elas estão. Mas pelo que o Reed fala, cada vez que vai para uma gema diferente, fica mais difícil de conseguir pegar essa gema. Ele consegue saber onde ela está, mas fica mais difícil para conseguir pegar essa gema. Tanto é que na história, eles fazem de um jeito para capturar as duas gemas ao mesmo tempo, que é, segundo o próprio Reed fala, que é para eliminar essa variável, né? Por isso que eu disse, assim, eu acho que elas dialogam entre si. A sexta foi atraída automaticamente. Vocês lembram onde a do tempo estava localizada? Eu vi a joia do tempo, Luiz, ela estava à deriva no tempo. Ela estava perdida no tempo. Outra coisa que aparece nessa edição é que o Vigia, né, quando eles conseguem reunir a manopla completa, o Vigia surge para eles e fala que está decepcionado com o Reed, né? Aquela participação do Vigia eu achei muito legal. O Vigia é um personagem bacana, apesar de ser ridículo, assim, cabeçudo, cara, mas ele é um personagem, assim, muito, muito interessante, né? A função dele e o fato dele chegar naquele momento é crucial, né, meu? Porque tá reunindo todas as joias. Bacana demais, hein, cara? Gostei mesmo. Cada um fica com a gêmea, assim, pra guardar da melhor forma possível, e que cada um não pode saber onde cada um escondeu. Curioso que essa parte do Vigia, ele diz: estou profundamente grato por você ter sido forte o bastante para não ceder às tentações da manopla, Reed. Aí, cara, o último quadrinho, ele fechando os olhos, o Reed, e o professor Xavier, cara, que é um telepata, olhando assim pra ele. Cara, é a última mensagem, quer dizer, ele já estava embebido com poder, né? O Reed, né? Com a manopla do infinito. Tanto é que tem uma hora que o Reed tá falando que, não, eu vou pegar as joias e vou fazer não sei o que lá, e aí acho que é o Homem de Ferro que fala, não, nós, você tinha falado eu, e a gente tá aqui para resolver isso juntos. E assim, você vê que ele já tava, eu não sei se ele já tava muito tempo com as três joias, mas ele já tava pensando nas possibilidades do que ele poderia fazer com aquilo, né? Ele já tava virando um Tetsu de Akira. Aí na terceira edição já é a consequência, ou o retcon com Guerras Secretas, né? Eles veem que o Reed, através dos aparelhos dele, detecta uma assinatura energética muito parecida com a do Bender, e ele fala, não, ele tá chegando perto da Terra. Ele fez tudo aquilo com o mundo que ele criou e colocou a gente para brigar por diversão. O que será que ele vai fazer se ele chegar aqui na Terra, né? Então eles se reúnem mais uma vez para tentar ir atrás do Bender para ver o que eles podem fazer para evitar que isso chegue até a Terra. E eles fazem umas revelações muito polêmicas, né, na época, do que era o Bender, que inclusive depois foi até ignorado pela Marvel. Mas, Marlon, o que você achou da polêmica ali envolvendo o Bender? Cara, sinceramente, se a Marvel ignorou isso posteriormente, cometeu uma burrada muito grande, viu? Porque, velho, quando eu li a Guerras Secretas originais, me pareceu assim, sabe, muito solto que uma entidade tão poderosa surgisse assim, vestida de branco, cara, o que é um erro médico ou pipoqueiro, né, todo de branco assim. E aí essa minissérie promove uma origem mais crível para o personagem, que foi, esclarecendo para quem não leu, lembrando para quem já leu aqui, esse retcon das Guerras Secretas originais, Xavier identifica o sendo um mutante inumano, na verdade. Antes de ele tomar contato com as névoas terrígenas, ele já possuía um gene mutante. E a combinação dessas coisas foi o que, de modo completamente imprevisível, o tornou tão inexplicavelmente poderoso. Os Illuminati depois vão rastreá-los nesse planeta, né? E enquanto eles discutem o que vão fazer quando o encontrarem, Namor, que durante todo o decorrer da história era meu personagem favorito, cara, eu fiquei encantado com as falas que o Bendis deu ao Namor, ele fez a coisa que é não apenas mais lógica, mas também a mais natural para ele, que é realeza. Não, se ele é um inumano, ao ver o raio negro, ele vai pedir perdão ao rei dele. Eu achei isso sensacional, cara. Nada de prender, dar porrada, nem nada assim. Um tipo de reverência que ele espera muito naturalmente, que os outros jamais pensariam nisso. Ô Marlon, então vamos lá, cara. Eu discordo duplamente de você, cara, se você me permite. Diga. Primeiro, eu achei a ideia péssima do Beyonder ser um inumano mutante. Ele nasceu inumano e ele tinha uma mutação depois, né? Não, foi o contrário. Ele já tinha a anomalia genética do gene X, mas assim, antes de se manifestar, ele atravessou as névoas terrígenas. Sim, é verdade, tem razão. Cara, eu não concordo. Olha o nível de poder do Beyonder, cara. Não tem sentido ele ser nem só inumano, nem só mutante e nem só as duas coisas, cara. A primeira Guerra Secretas que eu li, cara, eu era moleque, li na banca, assim. E eu tinha um amigo que lia também, que ele ia na igreja, cara. E um dia ele falou pra mim, todo assustado, assim, falou, você quer comprar minha coleção? Você quer? Eu falei, mas por quê, cara? Ele falou, não, porque eu mostrei pro meu pastor Guerras Secretas e tal. Ele falou que aquele cara é uma referência, ele é uma alusão a Deus, e Deus não só tem um. E ele foi derrotado. Cara, sabe o cara? Com medo, meu. Que piração. E assim, porra, cara. E é isso mesmo. Que o Beyonder, ele não precisava de explicação. Ele era uma criatura super poderosa. Ele abriu idade na Primeira Guerra Secreta. Foi pra vender bonequinho, cara. Mas tá valendo, meu. Assim, entendeu? Não precisava mexer nisso. E depois que descartaram, porque viram. É uma ideia limitadora, cara. O cara ter os poderes de um deus, assim. Imagina, maior que a Fênix, vamos falar assim. E ser um mortal, ser um inumano, um mutante. Então, não concordo com isso. E a segunda coisa que eu não concordo, cara, é você falar que o cara se veste de branco. Quanto mais fodão for o cara, mais direito ele tem que se vestir de branco, meu, pra agredir a sociedade, entendeu? O rei do crime que eu diga, né? É isso, ó, tô te falando, meu. O rei do crime, meu, ainda com aquele tamanho, meu, o cara tá com uma toalha de elefante, né, meu, vestido, assim, meu. Tá perfeito, pô. Se você então pensar, aquele jaquetão, cara, aquele jaquetão dele é muito feio. Mas, corrija pra mim, se eu estiver equivocado, cara, mas esse visual dele com jaqueta branca, todo vestido de branco, ele só assumiu nas Guerras Secretas, foi? Só. Isso, até porque, se eu não me engano, na a Guerra Secreta Zoom, ele não aparece de forma humanoide, né? É, exatamente, ele não aparece não, é só aquela voz foi, lá. Aquela... Foi o que eu falei, é um rasgo na realidade, como se ele estivesse no além, né? Beyonder faz uma alusão a isso, ele rasga a realidade, projeta uma luz, né? Ele cuspiu o Galactus, imagina o nível de poder dele. Claro, é uma bobagem na Guerra Secreta 2, mas justifica, cara. Um cara tão poderoso assim usa branco. Ele, o Grant Morrison, só. É só. Cara. Se não tivesse aqui, ia dizer: lá vem Reginaldo falar das dicas de corte e costura dele. Eu ainda não tô nesse nível aí, meu, de usar branco, viu, meu? Mas você pode ver que é só o cara agressivo, meu, que usa branco, assim, pra agredir a sociedade, né? Mas essa coisa de alteração de realidade, pô, não é, por exemplo, que um Legião da Vida faz? Não do nível do Beyonder, né, cara? Ele construiu um planeta, ele destruiu galáxias, assim, pra construir aquele mundo, assim. O nível de poder dele é absurdo, vamos dizer assim, o Bendis, ele tem de vez em quando umas coisas dessas, ele ignora tudo do passado para botar um detalhezinho. Não, depois... foi exatamente, Reginaldo, o que ele fez agora em Guerra Civil 2, com aquele esse inumano Ulisses. Cara, ele tem mania de fazer um inumano fodão, né? Enxerga o futuro e desfecho lá, spoiler, foda-se, citando novamente Dão, ele é abraçado pela eternidade, né? Cara, é uma história assim, completamente sem pé nem cabeça. Ele cria um cara super fodão, mas ele não sabe depois o que fazer com ele, né? O bom da Guerra Civil 2 é que o seu spoiler não estraga ela mais do que ela já é estragada, né? Assim, já nasceu estragada, né? É verdade. É uma porcaria. Eu vou atribuir então a nossa divergência aqui ao fato de que, como eu falei, né, eu tô lendo agora, não muito longo, em que eu não acompanhei o que estava acontecendo no universo Marvel. Então, talvez se eu tivesse continuado lendo tudo direitinho assim, eu pensasse com você. O mais importante, né, é você começar a usar branco, Marvel, pra mim. O Beyonder tanto fez, ou tanto faz. Agora, vai de branco, inteirinho de branco, cara, comprar pão na padaria na Bahia e fala assim, ó... Vamos pensar que eu sou bicheiro, cara. Você fala assim, ó, tu sentou, assim, não, deixa quieto, pode levar. Agora, voltando, eu acho legal o conceito de um mutante inumano ser algo mais poderoso do que mutantes ou do que inumanos isoladamente. Talvez não tão poderoso a ponto de um Beyonder, né? Mas eu acho que é interessante esse conceito de uma terceira raça muito mais poderosa. Talvez eles tenham exagerado um pouquinho nesse conceito, mas eu acho um conceito interessante. Cara, eu acho que essa história, assim, cara, não me incomodou não, sabe, velho? Porque muita coisa aqui é dita na base da sugestão, ou você quer acreditar nisso ou não, sabe? Eu nem achei tão convincente, inclusive, essa percepção de Xavier, sabe? Se que ele era um mutante, inumano. Achei uma história nível, por exemplo, irmão de Bruce Wayne. Se você quiser acreditar nisso, beleza. Mas lá na frente, Hickman trabalha essa questão do Beyonder de outra forma. Mas eu vou parar por aqui, porque naturalmente a gente vai querer trabalhar tipo um Inumanos Volume 2, que é o do Hickman. Mas vamos lá, continuando. Então, vamos lá para a próxima edição, que é quando eles já utilizam o Marvel Boy, né? Que foi aquele personagem que o Morrison fez aquela minissérie na passagem dele pela Marvel, né? Que já foi um retcon, aquela minissérie dele. E fazia muito tempo que o Marvel Boy não aparecia no universo Marvel. Talvez foi aí que o Bendis reintroduziu ele. E hoje ele tá até bastante regular, né? Ele aparece, de vez em quando ele tá aparecendo ali pela Marvel. Eu não sei onde ele tá aparecendo agora, cara. Que eu me parei de acompanhar. Onde ele tá aparecendo, o Marvel Boy? Ele tava aparecendo na série dos Vingadores, né? Ele apareceu. Depois ele deu uma sumida, mas de vez em quando ele aparece. O Bendis tem essa mania, cara, de recuperar personagem que ninguém tá usando, né? Porque esse Marvel Boy, cara, ele uma história perdida aí do Grant Morrison. Não, cara, uma história ótima, hein, Luiz? Não, boa, tô dizendo muito assim. Boa. Olha aí, ó. Uma história perdida que não foi aproveitada depois pelos autores subsequentes, por exemplo. Também como o Sentinela, que era do Paul Jenkins, aí ele reaproveitou, sabe? Cara, aí teve o Capuz do Brian Vaughn. Foi uma minissérie, assim, cara, que ninguém lembrava. Ele usou o capuz novamente. Assim, o Luke Cage, cara, a gente vê o Luke Cage que tá hoje, assim, estourado. Cara, foi o Bendis que recuperou ele, cara. Inseriu ele nos Novos Vingadores. Assim, ele tem essa mania assim, de recuperar personagens que, cara, ninguém lembrava mais. Realmente, assim, o Marvel Boy foi aquela minissérie do Grant Morrison, mas não teve mais nenhuma repercussão dentro do universo Marvel. Oh, e a arte dessa mini é do J.J. Jones. É, cara, é uma puta minissérie. Muito bom, boa. Trabalho muito bom mesmo. Com conceitos bacana do Morrison, assim, ela é legal. É, olha, outro clássico aí que você tava procurando. O Marvel Boy foi o primeiro ou foi o segundo trabalho do Morrison pra Marvel? Eu acredito que foi em paralelo na época que ele tava fazendo Novos X-Men, né? Eu lembro que aqui no Brasil saiu pela Mythos. Não, foi em paralelo, foi mais ou menos essa mesma época também. Ele saiu aqui no Brasil pela Mythos. O Panini não republicou isso, não. Era bom que republicasse, né? Que eles agora estão com fetiche com o Morrison. Não. Fiquei com vontade de ler agora. Pô, é boa pra caramba, meu. Assim, muito boa. O personagem é legal, assim. Os conceitos que ele explora. Muito legal, cara. Vamos colocar assim. Eu acho que o Marvel Boy tá pra o que o Superboy é, né? Na continuidade da DC. Eu acho, viu, Luigi, que ele é até mais ousado, irreverente, assim. Sabe? Fora da caixinha, assim. Ele tem alguns lances, assim, de ser meio inseto, de ser meio rebelde, assim, ele era bem, assim, bem Morrison mesmo, assim, bem legal essa mini. O cara era um herói de bermuda, né, meu? Tem uma passagem, cara, tem uma passagem espetacular nessa história, quando, porque, assim, vamos contextualizar pro ouvinte. Essa história funciona como os fantasmas do Natal passado, né? Isso. E que o Illuminati diz, olha, tem esse guri aí que tá preso aí no qual é o nome da prisão dele lá? O Cubo. O Cubo. Ele tá preso lá no Cubo e, assim, pode vir a se tornar um incidente diplomático porque ele é um Kree. E, assim, a gente vai ter que colocar novas ideias na cabeça dele, porque a gente não pode tratar ele como vilão, porque eles lembram da herança do Capitão Marvel e tal, e cada um, a seu modo, começa a conversar com ele. Na história do Grant Morrison, ele termina como uma ameaça à sociedade mesmo, né? Então, é por isso que eu vou discordar de você, Luiz, porque eu não acho que ele é um superboy da Marvel, justamente por isso, que ele terminou como talvez, se você quisesse fazer alguma coisa, como Superboy Prime. Não, mas Prime, eu não digo assim como um Superboy, nem como Superboy Prime, mas eu digo assim, a personalidade dele, um tanto difícil assim, sabe? Tanto que quando só quebram ele, quando o, se eu não me engano, é o Stark que começa a falar do Capitão Marvel, né? Porque o Capitão Marvel era, aliás, não foi o Stark não, foi o Reed Richards. Ele começa a falar o que o Marvel, o Capitão Marvel representou para a humanidade, né? E foi ele que, como eu disse ainda há pouco, que interviu na Guerra Kree-Skrull e salvador da pátria. Pois é, mas inclusive... É como se fosse um Superman, pronto, vou comparar, pronto, um Capitão Marvel fosse um Superman. O Capitão Marvel ali, ele, para o Marvel Boy, ele é um traidor, né? Ele é um traidor da raça Kree. Exato, um traidor, exatamente. E aí eles contando a história fazem ele mudar de ideia. E assim, mas pra mim a melhor parte dessa edição é quando o Namor chega e o Marvel Boy manda ele vestir umas calças. Aquilo dali foi... Não, ele diz assim, levante. Aí ele olha assim com um canto de rosto assim, cara, vai colocar calças. Ele tá o tempo todo na cela dele, mas assim, o Xavier tá interferindo assim, cada um tem uma conversa privativa com ele. Aí toda a intervenção do Namor é ele levando porrada. Ele termina uma conversa com o Reed aí... Aí Reed termina a fala deles, essa é a parte que eu levo porrada, né, do Namor. Aí, cara, Namor é foda. Aí Namor chega rebocando ele. Eu achei fantástica essa história. Fico em dúvida entre se essa é a minha favorita ou a terceira. O que eu ia falar é que, assim, isso também é um retcon, né? Porque o Marvel Boy, se eu não me engano, ele saiu pelo aquele selo Marvel Knights, né? Foi. Exatamente. E ele não, nem citava, nem sequer citava o Capitão Marvel, né? Era uma, tipo, parecia uma realidade paralela, assim, né? Mas ele se adequa legal no universo Marvel, ele é um personagem bacana. E essa edição é boa mesmo, assim, é essa alusão aí ao conto do Dickens, né, meu? Tem mais dois detalhes que eu queria falar dessa história. Não sei se vocês disseram, mas é ilustrado pelo Jin Cheng. E você vai percebendo a passagem do tempo, né? Você já começa a ver os personagens com rugas de expressão. Vocês perceberam, assim, o Doutor Estranho tá mais envelhecido, o Charles Xavier tá mais envelhecido, assim, sabe? A linha de cabelo branco do Reed tá um pouco maior. Cara, é fantástica a arte desse Jin Chang. E começa exatamente essa história com eles meio que trocando... Não é uma conversa informal, falando da mulher de cada um, né? Tá a história começa com o Doutor Estranho numa fossa, que a amada dele, que ele pediu em casamento, a Cleia, né? Foi pra uma dimensão das sombras e tal. E ele começa a conversar com o Reed. Aí o Reed desabafa também com ele, dizendo que não era fácil o casamento dele com o Sue e tal, porque antes do casamento ele tinha todo o tempo do mundo pra investir no trabalho dele. Hoje ele tem crianças e tal. Aí, cara, depois chega o namoro e dá um esporro deles. Você tem que dar, tipo assim, você tem que dar graças a Deus que você tem e tal. Você tem uma mulher fantástica, um filho, você tem que dedicar sua vida a isso. Dá um esporro do caralho do Reed, velho. Aí o Tony, porra, vai dizer que isso, cara, vocês estão reclamando de quê, cara? Eu peguei a Madame Máscara. É fantástico essa conversa. Muito bom. E é engraçado nessa hora que o namoro dá os conselhos, falando assim, ó, ela, você tá prendendo ela, e mesmo assim ela te ama. Pois é, mesmo assim ela te ama, porque eu já tentei tirar ela de você e ela não quis, ela te ama, cara, muito. Cara, namoro é foda, velho, namoro é foda. Foi um sincericídio fantástico. Foda. Ele é um personagem bacana mesmo, assim, porque ele é o ponto contraditório da equipe. Ele é o Dr. Smith lá do Perdidos no Espaço, entendeu? E todo lugar tem alguém assim, cara. Não é aquela equipe harmoniosa. Jornada nas Estrelas é muito assim, né, meu? Todo mundo se ama, ninguém usa bolso e vai por aí mesmo. Cara, e ele não, ele é assim, um anti-herói por natureza, né? Tem uma passagem nessa minissérie que revela assim, os pensamentos que cada um queria, né? Aí ele tá lá dominando a Terra. Aí um personagem perguntou: aí, cara, você ainda pensa nisso, dominar a Terra? Às vezes. É, na edição passada, né? Edição o Beyond mostra isso, os sonhos. O sonho de cada um. Isso. Aí, cara, você ainda pensa nisso? Às vezes. Não, é legal também que eles estão. Agora eles estão comentando a vida particular, porque realmente a história ela tem assim, uma linha do tempo. Ela volta para o começo do universo Marvel e depois, agora ele já está evoluindo. Então, eles já têm uma certa intimidade, né? E, de certa forma, o que talvez tenha estragado um pouco a formação da equipe foi um guardar segredo do outro, né? Por exemplo, o Reed com a Joia do Infinito, né? O mais pra frente vão questionar o Stark. Quer dizer, essa parte deles põe de lado, a parte, eles são humanizados, né, meu? Cada um deles, o cara casado reclama e o solteiro fala, não, meu, eu tenho inveja de você, né? Apesar que o Stark também é um babaca, né, meu? Você vê que o Estranho olha pra ele assim, ele fala chaclea, era atraente, né, assim, né? O cara olha pra ele e fala, nossa, meu, que cara babaca esse Stark, meu. Mas outro personagem que é muito bem trabalhado é o Xavier, né, velho? Tem, nessa história do Novar, o Marvel Boy, o Stark pergunta pra ele, antes deles terem a conversa com o Marvel Boy, diz, cara, muda aí a mente dele aí, o que ele tá pensando e tal. Aí o Xavier diz, cara, não trabalhe desse jeito não, velho. Se você trabalhasse desse jeito, você acha que a comunidade mutante seria assim? Aí ele vai explicar, assim, ele diz, bem, então talvez você devesse fazer. Aí o Stark, se você pensa como um programador, a mente humana não é como um computador, você não pode simplesmente ligar e desligar, escrever e dizer a ela o que você quer que ela faça. Aí o Reed, por que não? Aí ele vai lá explicar, cara, que é assim, nessa conversa aí também, cara, o Raio Negro, ele só faz mímica, ele gesticula, assim, mas ele tá comentando da Medusa, cara, e ele põe dois dedos na boca, assim, né? Eu não sei se ele tá imitando uma arma, meu, ou ele tá reclamando alguma coisa que ela não faz, cara. Não, é imitando. Não, é um tiro mesmo que ele simula, porque depois ele joga a cabeça pra trás, assim. Cara, eu acho que ele fez duas coisas. Ele fez a arma no quadrinho e no segundo ele fez a faca no pescoço. Foi ainda pior. É legal, né, meu? Você imaginar, o cara é super poderoso, cara, e ele não pode falar nem mal da mulher dele pros amigos, né? Assim, puta, é personagem bacana, né, meu? Não, e uma outra coisa que, falando do Xavier, que ele tava lá falando que não vai mexer com a cabeça de ninguém, porque se ele fosse fazer isso, os mutantes eram uma espécie dominante, isso já relembra aquela primeira edição, que quando o Tony Stark propõe aquela unidade dos heróis juntar com os humanos, com os mutantes, os inumanos, eu acredito que foi o próprio, eu acho que foi até o Pantera Negra que falou, que falando assim, ó, não, isso vai ser uma coisa boa para os mutantes, porque eles vão ver que eles estão aqui com a gente. Aí eu acho que foi o Pantera Negra que falou, ou o contrário, né, sem querer ofender o Xavier, porque se eles podem achar que pela gente tá andando com os mutantes, a gente é igual a eles, então vão começar a odiar a gente também. E você vê que tem um certo preconceito dentro dos próprios heróis, né? E isso daí, assim, é realmente assim, interessante, porque naquela primeira reunião, o Xavier estava falando do ponto de vista dele, que, do preconceito, do temor, né? E aí, assim, o que você pensa no primeiro momento? A solução seria reunir todo mundo e falar, olha, todo mundo, a gente é unido, é super-herói. Só que o ponto de vista do Pantera Negra, ele fala assim, mas será que não vão pensar que a gente também é mutante? Não vai piorar a situação? Pô, isso é legal, cara, porque não tá tudo preto no branco, né, meu? Você tá dando uma alternativa, cara, falando assim, não é, a questão não é fácil, cara, né? Mara, cinza imensa. E quanto àquela trairagem com o Hulk mandado pro espaço, foi uma decisão que custou muito a amizade entre eles. É interessante que o Stark chega, isso foi na época que ele era, acho que secretário de segurança, né, do governo americano, e a Maria Hill fala, eles estão numa conversa informal no porta-aviões da SHIELD, e até faz uma comparação com Homem-Aranha e Norman Osborn. Olha, se o Homem-Aranha prende o Norman Osborn e ele foge uma vez e mata de novo, aí não é culpa do Homem-Aranha. Mas se ele prender o Duende Verde novamente, levar lá para as autoridades, ele foge de novo e mata mais gente, aí a segunda vez já é culpa do Homem-Aranha. Aí ele faz essa comparação, o Hulk mesmo é culpa de vocês. Uma hora ele pode ser herói, e outra hora ele pode ser um vilão, porque ele não tem controle sobre o que ele faz. O Tony Stark fica refletindo sobre isso e leva essa questão para o Illuminati. E o Namor é totalmente contra o que eles pretendem fazer, que é despachar o Hulk da Terra, assim, colocar ele numa nave, muito parecido com o que aconteceu na Encruzilhada. E o cara, próprio Doutor Estranho comenta, Doutor, né? Estranho, que ele comenta isso. Fazer isso e não deu certo. Exatamente. Se eu não me engano, foi até bem pior, né? Teve uma separação depois do monstro com a psique do Banner, né? Teve até isso, eu lembro. Aí o que acontece? Eles vão colocar em votação isso, e antes disso o Stark diz ao Namor, que o Namor é totalmente contrário a isso, que o Hulk é aliado pessoal dele, né? Na época dos Defensores, né? Tem uma simpatia pelo Hulk. Aí coloca isso pro Reed, aí ele diz, não, cara, eu já tentei, não só dele, mas até hoje eu tento descobrir uma cura para o estado do coisa, o Ben Grimm, meu amigo e tal, e não é assim que funciona e tal, esse Hulk, e inclusive o Bruce Banner já tentou, até inclusive o suicídio, ele não consegue se matar e tal, eles fazem uma arapuca lá com um modelo de vida artificial do Nick Fury, e despacham o Hulk, né? Mais uma das intervenções que, tipo, o inferno está cheio de boas intenções, porque quando eles despacham o Hulk da Terra, é o que acontece sucessivamente com aquelas histórias do Greg Pak, o planeta Hulk, e depois a Guerra Mundial Hulk. World War Hulk, mas aqui recebeu outro nome. Acho que é Hulk contra o mundo. Hulk contra o mundo, exatamente. Até Salva compilou recentemente, né? Que é desenhada pelo Romita Jr. E, cara, o Hulk dá um pau em cada um deles, né? O primeiro cacete é bem icônico, assim, contra o Raio Negro, né? Cara, é fantástico. Assim, eu gostei pra caramba dessa minissérie. O salvador da prata dessa história, se eu não me engano, foi o Sentinela. Isso. Eu achei o questionamento do Namor bastante pertinente, apesar das explicações que eles dão para o fato de seguir uma solução para das transformações mesmo. A situação do Hulk é muito delicada também, não só pelo aspecto ético, mas pelo prático também. Além de amigo deles, além de um aliado, ele é um gênio científico, né, cara? Então seria, assim, uma mente a menos trabalhando em favor do que eles querem preservar. É interessante até a comparação que ele faz com... Que joga o Stark na lona mesmo, né? Ele diz, você não é alcoólatra? Aí ele diz, sim, mas eu nunca matei ninguém. Mas você não tem blackout? A mesma coisa com o Hulk, né? Esse cara, ele também não vai lembrar, né, dos incidentes, né? É verdade. Pois é, eu acho essa história em si marcou o fim dos Illuminati, apesar da Mini ainda, a gente ainda vai falar da última edição da Mini, no meu entender, porque foi quando eles brigaram e realmente teve uma discordância. Metade do grupo achou que aquilo era válido e a outra metade não. O Namor ficou muito puto com a decisão deles ali. Mas cara, deixa eu falar uma coisa, vocês tiveram a mesma impressão? Essa edição que você está falando aí, Luiz, é basicamente assim, é a sequência de erros do Stark. Você percebeu, assim, a questão, vamos dizer, só para não botar a culpa nele, é o elemento, assim, humano, é o elemento falho, né? Quando você reúne pessoas, assim, mais cedo ou mais tarde, você vai ter um atrito. Ela começa com o Namor questionando a formação dos Novos Vingadores, né? Quer dizer, uma coisa boa, uma ideia legal, uma iniciativa boa, que ele já dá uma dura no Stark, o Stark dá uma atravessada nele. Aí, o Stark é que pergunta do Sentinela, que é um cara super instável, cara. Assim, vamos dizer, até aí não teve nenhum erro? Não teve, mas já criou uma rachadura, assim, entre o Namor e o Stark. Aí depois tem a parte do Hulk, que aí o Namor realmente se coloca contra, né? Diretamente contra. E no final ainda tem o levantamento da Guerra Civil, que ele fala no final. Foi, exatamente, que ele chega com um rascunho do ato de registro super-humano e apresenta para eles. Aí ele começa a teorizar tudo. Ele diz, olha, isso que eu pensei lá atrás, quando a gente se reuniu da primeira vez em Wakanda, eu já pensava nisso, que a gente reunia assim, toda a comunidade super-heróica num grupo só, e era justamente já pensando nisso, que uma hora ia dar merda. Uma hora algum jovem destreinado, alguma coisa, ia acontecer alguma coisa numa escola e tal, e foi de fato que isso antes da Guerra Civil de fato acontecer. Ele chega assim, olha, eu volto que a gente se registre agora, antes que a discussão sequer comece, isso é um rascunho. E aí o Reed, como eu disse agora, Reed, alinhado com ele, o Reed concordou de imediato. E assim, o grupo já tinha tido uma cisão formal, que foi no incidente do Hulk. Aí eles voltam a se encontrar. E o cara, eu acho bem interessante, velho. O Stark, ele sentado numa cadeira, segurando o elmo, assim, com o braço. Assim, cara, o cara super perturbado, né? Aquela coisa, ele pensando o tempo todo, né? E, cara, é fascinante esse diálogo, porque eu não sei se o Bendis, na época, ele já estava alinhado com o Miller. Certamente estava, né? Mas, assim, você vilaniza ainda mais o do Stark, né? Que tem uma parte lá que ele já prevê o que vai acontecer com o Homem-Aranha na Guerra Civil. Diz assim, é uma parte de nós aceitará isso e outra parte não. E por causa dessa mini-rebelião, nossos legisladores serão obrigados a fazer alguém de exemplo. Alguém como nosso amigo Homem-Aranha. Alguém que eles possam fazer um espetáculo real. Alguém que eles possam desmascarar na TV, destruir seu casamento e família e colocar um ou dois crimes em cima dele. Tudo para o mundo ver. Cara, aí você pensa o quanto ele foi maquiavélico, cara. Porque ele já tinha isso em mente, já o que ele faria com o Peter, cara. Aí você vê, puta que pariu. Como o cara foi sacana, bicho. Ô Luigi, deixa eu puxar a sardinha pro meu lado, cara. Eu gosto do final do Doutor Estranho, cara. Que ele é assim, ele fala dois quadrinhos, ele fala na lata, assim, ó, você tá errado. E ele fala por quê, né? Porque isso tá levando as pessoas ao medo e à ignorância. E aí ele vira pro Red Richards e fala, e aí, o que você acha? Ele fala, não, o Tony tá certo, né? Ele fala, então acho que ele terminou por aqui, meu. E some, cara. Sabe, o cara, ele nunca mais me chame, né? Ele disse. Exatamente, cara. Assim, ele desaparece, cara. Assim, você vê assim que cada um deles toma, né? Antes disso, o Namor já tinha falado que era uma questão da superfície e que o Homem de Ferro até fala pra ele, assim, ó, você, isso vai chegar na Atlântida. Ele fala, não, se chegar é um ato de guerra, né? O Raio Negro faz um... São três quadrinhos, né? Ele tá com o punho cerrado, aí ele aponta assim pro Stark, aí outro quadrinho assim, ele... É como se ele tivesse... É, tô com você, né? Tá certo, né? Eu pensei ao contrário. Eu entendi assim, cara. Ele pensa assim por um pouco... Ele aponta um dedo assim pra ele e olha pra baixo, aponta. Aí depois olha pra ele como se estivesse balançando o dedo assim, dizendo, talvez você esteja certo. Aí eu interpretei dessa forma, mas... Sim, também, sim, ele faz isso, mano. Ele aponta pros dois, na verdade, né? Eu pra mim... Não, ele aponta pra Stark. É, ele aponta pro Stark mesmo. Ele queria, na verdade, mostrar o dedo do meio, né, pro Stark. Né? faltou coragem, né? Não, aí é foda, aí ele se despede, o quadrinho termina assim, o Reed diz, foi divertido enquanto durou. Aí o próximo quadrinho, a página inteira, assim, como eu disse agora, ele sentado na cadeira, assim, cara, bem, realmente foi. Triste pra caramba do que ele vai fazer a seguir, né? Na Guerra Civil, todo mundo sabe o que acontece, né? E a última edição da Mini já é depois da Guerra Civil, né? Já a bica ali da Invasão Secreta, né? Seria o que seria a introdução da Invasão Secreta. Ele já há muito tempo não convocava os outros Illuminati, né? E ele resolve convocar. E o primeiro que aparece, por incrível que pareça, foi o Doutor Estranho, que na época estava lutando contra o Stark, né? Ele estava com os Novos Vingadores, né? Ele era parte dos Novos Vingadores. Ele aparece na forma astral, ele falou que não ia se arriscar a aparecer com ele aparecer de corpo para não ser preso, né? E ele, quando chega lá, tá um corpo na frente do Stark, dentro de um daqueles sacos de corpos, né? E até o Doutor Estranho pergunta, esse é o Capitão América? Ele, não, mas vamos esperar os outros. E aí vai chegando os outros um a um. O Xavier não aparece, né? Ele está dado como morto, talvez. Foi logo depois da Dinastia M. E aí é quando tá todo mundo ali, ele revela aquele corpo da Skrull com o uniforme da Elektra. O que você achou dessa última edição, Reginaldo? O Xavier aparece, não aparece? Aparece andando. Ah, foi na penúltima edição que ele não aparece, é isso mesmo. Ele aparece andando, é na edição anterior. Ou melhor, na edição anterior não. Nesse spin-off que a gente acabou de falar, do Denis falando da previsão da Guerra Civil, que o Xavier não aparece, é isso mesmo. Essa história, na época da Guerra Civil, eu acredito que tenha sido naquela época que eu acho que ele leva um tiro e tal. Foi naquela X-Men legado. Logo quando o Cable ele desaparece com a Hope, aí o Xavier leva um tiro e foi dado como morto. Eu acho legal, cara, assim, a mini fecha de forma assim, ela fecha pra baixo, né, meu? Ela é um império contra-ataca, vai. Ela não fecha de forma positiva. A revelação do Skrull invasor, né, primeiro na forma da Elektra e depois do Raio Negro, cara, deixa os caras de cabelo em pé, né? Ela, vamos dizer assim, ela é boa, mas essa que a gente falou antes, ela é mais impactante, porque ela tem os diálogos do Bendis e é o Bendis fazendo o que ele faz de melhor, diálogo. Mas pro fechamento da mini, se a gente for ficar só na minissérie Vingadores Illuminati, pô, ela é muito legal, porque ela fecha de forma negativa, assim, ela deixa você apreensivo com o que vai acontecer, né? E realmente, assim, o conceito da invasão secreta é legal, cara. É bem legal, assim, né? E Reginaldo, e amarra exatamente o que acontece na primeira edição, né? Quando eles vão lá no mundo natal Skrull e eles são capturados e assim, o Skrull eles coletam todos os dados dele e conseguem fazer essa tecnologia de camuflagem, que eles não conseguem ser detectados nem psionicamente, nem por nada, nada de nenhum poder mutante ou tecnologia humana eles conseguem detectar. Eles se convencem de que são aquelas pessoas que eles estão mimetizando, né? Exatamente. Os poderes, ele não consegue ser detectado pelos sentidos do Wolverine, o sentido do Aranha, do Homem-Aranha, não pode ser sondado telepaticamente por Xavier, os sistemas de Stark, é como camuflagem perfeita, né? Eles acabam sem saber há quanto tempo que que aquele dali não era o Raio Negro, né? E o Gibi acaba justamente com o Namor saindo, voando, falando, não confio em vocês, e saindo. Porque eles não tem como confiar uns nos outros ali, não tem como saber ali quem é Skrull e quem não é, né? É um ótimo, assim, é um prequel pra Invasão Secreta, né? E assim, pô, acabou bem, amigo. Muito bem. Mas pena que a minissérie principal do Invasão Secreta não tenha sido lá essas coisas, né? Não foi bem executado. Eu achei uma chance, assim, eles poderiam ter, exatamente por meio do retcon, o Benz poderia ter feito, corrigido muita coisa, né? Ter feito muita coisa bacana com essa questão dos infiltrados, né? E, enfim, o que acontece no final de Invasão Secreta é justamente o Norman Osborn sendo coroado como salvador da pátria, né? Liderando os Thunderbolts e até os vilões mesmo, assim, como o Capuz, eles ajudam na batalha final no Central Park. Assim, o Stark, ele já tinha conseguido fazer uma tecnologia para quebrar essa camuflagem dos Skrulls, para detecção. E no final, o Stark é responsabilizado por essa brecha na segurança. E o Norman vira o líder da SHIELD, que na verdade ele acaba com a SHIELD e cria a Hammer, né? E vira tipo um reino mundo. O primeiro ato dele é fazer exatamente uma versão análoga, Illuminati, né? A Cabala, né? O fascista chegando ao posto de mais poderoso do país, no caso, né? Do planeta, praticamente, já que estamos falando dos Estados Unidos. Qualquer semelhança com a realidade não terá sido mera coincidência. Cara, e eu tô achando, Marlon, que isso até tá se repetindo, porque nesse período que se instalou com o Reinaldo Sombrinho, como o Norman tá nas regras, né? Mas assim, é um período que agora parece que já tá começando a se repetir na própria cronologia Marvel, que é esse Império Secreto que estão falando aí, que o Steve Rogers agora é tipo um agente da Hydra, né? Foi um revés aí do Caveira plantou essas memórias nele, falsas. E ele tá virando exatamente um Donald Trump dentro do governo americano, né? Que ele vira agora o diretor da SHIELD, né? Eles não perdem a chance, né, de pontuar com a realidade. Assim, é assim, exatamente. É, assim, eles, é como se a Marvel estivesse voltando nesse período agora do Reinado Sombrio, assim, sabe? Aquela coisa, sempre em loop, né? Nada se cria, tudo se copia ou se renova. Enfim, ciclos, né? Esses são ciclos. Voltando a Cabala, pronto, aí o Norman faz exatamente uma versão análoga do Illuminati, com ele no papel do Homem de Ferro, né? Tipo um Stark. E aí ele convida a Emma Frost, dos X-Men, o Namor, nenhuma surpresa, né? O Dr. Destino, a Loki, que nessa época era uma mulher, e o Capuz. Eu gostei da participação do Jean Reno aí que eu falei, cara, porque o Namor ele tá igualzinho, cara. Ainda mais a hora que a Emma fala pra ele. Ele cheira mal, cara. O cara faz uma cara de, sabe, Pikachu fudido, né? Assim. O cara fala, nossa, meu, venho cheio de elegância aqui, né? Cara, velho, e Namor não tem sorte colorida, não, né, velho? É, meu. Mas a equipe é legal, pô. É muito legal. É, na verdade, assim, tirando um ou outro, assim, se você substituísse a Emma pelo. Apesar que o Magneto nessa época ele não tava com tanta relevância. Mas e o Capuz, assim, talvez por representar o submundo, cara. Mas são caras influentes, assim. Tudo que o Thor é porradeiro, né, o Loki é estrategista. Então a Cabala, assim, funciona bem, né? Tem até uma referência, cara, que assim, vamos dizer assim, o contrário dos Illuminati, quem luta com os Illuminati são as Cabala distópica, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, por isso que veio esse nome, Cabala, né? De certa forma, vamos dizer assim, os invisíveis são uma espécie de Cabala distópica, de certa forma, assim, tá? Então, é legal essa referência de chamarem eles de Cabala. Não, e o que eu acho legal ali é o seguinte, que diferente dos Illuminati, que principalmente no começo eles se mantinham até por puro o respeito uns aos outros, né? Não tinha aquela coisa de imposição. Aqui, como ali nenhum era Fluxixere, o Norman falou, tá, e o que? Acho que foi o Dr. Destino que falou, tá, o que vai me impedir de lhe trair? O que vai me impedir de eu não fazer o que você quer? Ah, se a gente não conseguir, eu acho que vocês são pessoas de honra, mas se a gente não for seguir por esse caminho, eu tenho como lhe sobrepujar fisicamente. Abre a porta e mostra uma figura, que a gente só vai saber quem é aquela figura que ele está mostrando para impor respeito lá no final do cerco, né? Se eu não me engano, é lá na minissérie do cerco que a gente descobre quem é que ele está controlando, quem é a figura que é aliada ali do Norman Osborn, que vai ajudar ele a controlar. Marcos. Era, na verdade, era o Sentinela, era a figura do Sentinela, mas dominado pelo Vácuo, né? É, exatamente. Ele ainda não era, mas se bem que na época, pelo menos, se eu não me engano, o Norman não sabia que o Vácuo estava tomando conta, né? Ele achava que era só o Sentinela. Vamos dizer assim, essa homogeneidade do universo Marvel nessa época é muito legal. O primeiro desencadeamento, uma ação desencadeia em outra, então tem os Illuminates, tem os Novos Vingadores, a Guerra Civil, depois a Invasão Secreta, depois o Reinado Sombrio. É muito legal isso, cara, essa relação de universo mesmo, de coesão, de uma coisa interferir na outra, que hoje eu falo que eu não consigo ver tanto no universo Marvel atualmente. Você pode falar bem ou mal de Bendis, mas uma virtude assim, inigualável, que eu não vejo em nenhum outro autor, bicho, é como ele consegue conectar uma história com a outra, né? Coisa, como se fosse bem coeso, né? Um universo bem coeso. Esse cara é um operário padrão, assim, que qualquer empresa gostaria de ter, velho. Ele tem uma visão de conjunto muito boa, né? A DC só conheceu um período, na minha opinião, naquele período que antecedeu a Crise Infinita. Que com 52, aquela trama do Irmão Olho lá, com o nome daquilo. Projeto Mac. Aquele período ali estava muito bom. Acho que foi logo depois de Crise de Identidade, não foi? Teve Crise de Identidade, aí o período que foi até a Crise Infinita estava tudo muito unificado. As histórias também talvez nem fossem assim tão especiais, né? Mas estava tudo amarradinho naquele período. Bom, eu ia falar isso mesmo, cara, que quem assim, é um pouco parecido com isso que o Bendis fez é o Jones, talvez, não é, Luiz? Você não acha isso, o Geoff Johns? Sim, claro, sim. É, vale dizer, no período pré-952, né? Depois de 952 ele não conseguiu mais fazer isso, não. E eu gostava muito da regra dele. Né? Pior que fosse a história, ele não apagava, fazia um retcons pro retorno de Hal Jordan. Cara, aquele ali foi um enxerto assim, fantástico, né? Aquela questão do Parallax. Gostava muito disso, dessa característica nele. É, não é à toa que o Jones virou o arquiteto. Acho que até após a Crise Infinita, né? Que foi ele junto com... É, foi ele, o Ruka, o Wade, o Morrison, que fizeram a maxi-série dos 52, né? Que definiu meio que os rumos da DC até a crise final, né? É, isso aí mesmo. Agora, assim, para pontuar essa questão da Cabala, é bem interessante que essa primeira reunião deles, aí um deles vão embora e fica só o Namor e o Dr. Destino na mesa lá. Aí o Namor pergunta, estamos sozinhos? Aí o Dr. Destino, sim, estamos. É isso que devemos fazer. Aí o Dr. Destino diz, tudo continua como antes, deixe-o mexer suas peças, logo ele se implodirá. Então, quando tudo restar acabado, você tomará os mares e eu tomarei a terra. Aí o Namor, e se isso não acontecer? É da natureza dele, acontecerá. Aí ele, e se não? Então teremos uma batalha em nossas mãos, em dimensão tal qual, que nunca foi vista antes. E foi exatamente, nessa página, foi exatamente o que acontece, né? Que é em círculo. Aí o Norman implode mesmo, ele vai contra o comando do presidente dos Estados Unidos e se insurge contra Asgard, né? Aliás, o Loki, ele provoca um incidente, né? Replicando o que aconteceu em Guerra Civil, naquela explosão na escola, né? Ele usa aquele grupo, os alienígenas, né? E usa o Volstagg num estádio de futebol lotado, faz lá uma explosão e é o que seria a desculpa que o Norman precisava para poder atacar a Asgard, né? O Reinaldo Sombrio desemboca na essência do medo, não é isso? Não, o Reinaldo Sombrio acaba exatamente no cerco. É, porque na essência do medo já era heróica já. Isso, porque o Reinaldo Sombrio, ele não é uma minice, é uma fase, né? É um período. Ele fica entre a invasão secreta e o cerco, né? Beleza. Bom, falamos bastante sobre a Mini, né? E no próximo bloco a gente vai dar o nosso veredito sobre os Illuminati na Marvel. Não sai daí. Stephen Strange aceitaria um conselho. Esqueça tudo o que acha que sabe. Vamos agora para o nosso terceiro bloco e vamos falar das consequências, né? O que vocês acham dessa criação do Bendis? Vocês acham que ela serviu mais para como solução para o universo Marvel ou só criou mais problema? O que vocês acham? Diz aí, Reginaldo. Bom, eu acho assim, a questão até da minha é essa, né? Se as decisões que essa equipe tomou trouxe mais benefício ou acabou desencadeando algo pior. E a princípio, né, até essa parte aí que a gente comentou agora há pouco, de Reinado Sombrio, tudo, foi um retrocesso, foi um resultado negativo, porque acabou não dando certo, faltou talvez um pouco mais de confiança um no outro, a questão, o start lá inicial de no mundo Skrull foi o que resultou na invasão secreta, então como resultado não foi positivo para o universo Marvel. E na forma da leitura, para mim, essa é uma época ótima da Marvel. Assim. Uma coisa desencadeou na outra, eu não acompanhei tudo, mas o que eu acompanhei era legal, tinha, né, enquanto isso tinha Vingadores Secretos rolando, tinha a outra equipe de Vingadores do Cage, né, era legal, foi bem legal sim. Como a mini mesmo, eu achei ótima, uma história ótima, uma ideia fantástica, que acabou rendendo numa continuação, olha, eu diria que é melhor que bobear, né, do Hickman, e, pô, legal, recomendo, muito boa. Marlon, diz aí qual foi o teu veredito da mini, qual a tua conclusão da leitura da mini? Cara, como leitura, como diversão, eu achei um troço irrepreensível, sabe? Muito bem escrito, a arte muito boa. Mas o conceito da reunião dos Illuminati em si, eu gosto desse dar certo, né? E você vê assim que só resultou merda mesmo, só veio merda disso. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da invasão Skrull, a nave Skrull, né? A intimidação. Entra na sua casa, bota o dedo na sua cara, isso vai fazer acontecer se você não agir de acordo, você não vai engolir aquilo na boca. Você vai, entendeu? Você vai se abrir para o ataque também. Então, o lance da invasão secreta foi um troco para assim, a ideia ruim. Intervenção preventiva é como na vida real, não, dificilmente dá certo. Eu acho que criou mais problemas para os heróis do que soluções. E, Luigo, qual foi o teu veredito? Foi uma coisa boa ou não para o universo Marvel? Cara, foi, eu acho que como até o Reginaldo falou, eu acho que uma das coisas mais brilhantes que o Bendis conseguiu fazer nessa longa passagem dele pela Marvel, né? Até hoje. Acho que, na verdade, ele não conseguiu mais fazer nada assim tão bom quanto o conceito do Illuminati. Inclusive um conceito que pode vir a ser utilizado no MCU, né? E antes de a gente falar um pouco disso do MCU, é interessante que essa fase do Illuminati acaba exatamente quando o gato sai do saco. E os personagens como Steve Rogers, os demais Vingadores, acabam descobrindo a existência desse grupo secreto. Isso acontece um pouco lá na frente, depois do Reinado Sombrio, na Era Heróica, quando o personagem, o Capuz, na penitenciária onde ele está preso, ele descobre um humano que está cumprindo pena com ele. Esse inumano, ele criava recipientes praticamente intransponíveis e ele recebeu encomenda do Raio Negro para guardar exatamente a Joia do Infinito, né? A Joia do Infinito que ele tinha era a gema amarela da realidade. E ele guarda essa gema exatamente nesse recipiente que esse inumano, que era um conselheiro de extrema confiança dele, e ele guardou isso na antiga Atlan. E o Capuz acessa essa gema da realidade e acaba descobrindo o paradeiro onde cada um dos personagens do Illuminati guardou essas gemas. Por exemplo, o Stark, ele guardou a gema que aí ele ficou confiado, que era a gema púrpura do espaço, na área 51. Comprou essa área de 51 do governo americano. E o Doutor Estranho, ele guardou a gema verde da alma dele no plano astral. O Richards, ele guardou no próprio edifício Baxter a gema vermelha do poder, num micro-universo que ele criou. Aí o professor Xavier, ele ficou com a gema azul da mente, ele guardou dentro da sala de perigo. O Namor, ele guardou a gema laranja do tempo nas profundezas de um oceano desconhecido na Terra. Essa história acaba, como eu disse, acaba exatamente quando o Capuz, ele acessa a joia do poder e a joia da realidade, a joia do poder do Reed, e tem um conflito lá, e o Illuminati acaba formalmente sendo dissolvido. É como se fosse o volume 1 do Illuminati, acaba com a exceção do Steve. O Steve dá um expor no Stark, nunca mais acontecer isso, mas ele sabe que cada um tem que conter essas gemas, e o Steve acaba assumindo uma posição no Illuminati, algo que terá um desdobramento mais tarde na gestão do Jonathan Hickman. Bom, vamos lá. Eu acho o seguinte, será que um dia a gente vai conseguir ver os Illuminati no cinema? O que vocês acham disso daí? Cara, eu não só acho possível, que eu acho que o MCU vai por esse caminho, cara, no final da... No caso vai ser a terceira fase, né, que é a Guerra Infinita. Que eu acho muito possível que Eles criam um Illuminati assim, com personagens chaves guardando as gemas. Agora, infelizmente, a gente ainda não tem um MCU dos X-Men, né? Os mutantes que pertencem à Fox. E o Namor voltou a ser o casting do Universo Marvel cinematográfico, mas ainda não foi apresentado, não foi aproveitado ainda. O Raio Negro, ele está às vias de ganhar uma série, né? Vocês viram, para começar a ser filmado agora. Mas, assim, o Universo Marvel cinematográfico não tem aproveitado os personagens das séries, que eles dizem que fazem mesmo parte do mesmo universo, mas não tem sequer uma citação dentro dos próprios filmes, né? O que aconteceria? Será no final da Guerra Infinita, essas joias seriam separadas aí entre os membros do Illuminati, vocês acham? O que vocês acham? Isso tem de acontecer, cara, que cada um vai guardar uma gema de alguma forma, né? Vai ter alguma reunião assim entre eles. Eu acho muito possível que um desses integrantes originais venha a ser o próprio Pantera Negra, né? Quais seriam os personagens chaves? O Homem de Ferro, o Pantera Negra, o Doutor Estranho, quem mais? O Namor e o Raio Negro, vamos dizer assim, eles encaixam eles entram aí em qualquer filme, assim, como tipo a participação do Pantera, assim. Eles não têm necessidade de ter um filme solo já. Eu nem sei se talvez essa minissérie, a Marvel não está aproveitando os personagens da Mini no MCU, né? Talvez tirando o Coulson lá, né? Então talvez o mais complicado é o Xavier, mas isso pode ser remanejado, ele pode ser excluído, ou pode ter uma versão Illuminati para o cinema também. Vamos só, para valer a colinha que eu fiz aqui, né? A relação das joias do cinema e da Mini mesmo, né? Illuminati que a gente viu. Vamos lá, ó. A joia do espaço é a roxa, né, na HQ. No MCU é o Tesseract. E na Mini ela acabou sendo guardada pelo Stark. A joia da mente é azul. No MCU ela apareceu como o cetro do Loki, né, na cor amarela, invertida. E na Mini dos Illuminati ela foi protegida pelo Xavier. A joia da alma, ela é verde. Ela ainda não apareceu no MCU. Mas na Mini Illuminati ela foi guardada pelo Doutor Estranho. É, e antigamente, a gente estava até lembrando, era a joia do Adam Warlock. Então talvez ela possa aparecer aí junto dos Guardiões, alguma coisa assim. Né? A joia amarela é da realidade. Ela ficou com o Raio Negro na Mini. E no MCU ela é o éter, né? Vermelho, né? Que aparece no segundo filme do Thor. A joia do tempo é a laranja, na Mini. Ela foi protegida, guardada pelo Namor. E no MCU, ela apareceu como o olho de Agamotto no filme do Doutor Estranho, na cor verde. Né? E a última, que é a joia do poder, ela é vermelha, na Mini. Ela foi protegida pelo Senhor Fantástico. E no MCU ela é aquela orbe dos Guardiões, né? E tá na cor roxa. Quer dizer, é um balaio de gato, né, meu? Colorido isso daí. Mas praticamente só falta a joia da alma. Eu tô achando que numa versão cinematográfica dos Illuminati, eu tô achando que vai ter o Senhor das Estrelas. Porque vai ter como ter o Xavier, como a gente já falou. E eu acho que não vão aproveitar o Raio Negro no cinema, porque já descartaram o filme dos Inumanos e vai ser feita aquela série que em parceria lá com o IMAX, né? Então, eu acho que vão tentar colocar o Senhor das Estrelas, Peter Quill, de alguma forma nesse conselho, junto com o Xavier. Ô Marcos, eu pensei agora no que você falou, cara, assim, agora que eu pensei. Mas a Mantis, ela vai aparecer no segundo filme dos Guardiões. Né? Isso. Ela tem poderes, vamos dizer, mentais, né, tal. E ela já seria assim, ó. Ela poderia ser o elemento feminino que a gente comentou aí em off. Com certeza eles vão colocar alguma mulher pra portar alguma joia. Com certeza. Também acho. No cinema, de jeito que é politicamente correto, cara. Os maiores poderes do universo, cara, é só com um homem, nada. Eles matam dois coelhos com uma caixa d'água só, né, meu? Como diria. Porque põe uma mulher, elimina o Xavier, que ele é um personagem marcante da Fox, eu não sei se a Fox cederia a ele, né? E você relaciona os Guardiões na trama Illuminati, olha, junta a fome com a vontade de comer, né? Bom, vamos fechar esse terceiro bloco. Não sai daí que daqui a pouco vem as nossas indicações. Lutamos tantas batalhas durante esses anos e nenhuma foi como esta. Estamos destinados a destruir uns aos outros? Ou podemos mudar quem nós somos e nos unir? O futuro está mesmo determinado. Começar as nossas indicações de hoje. Vamos começar com você, Reginaldo. Suas indicações de hoje. Joia, vamos lá. Eu tinha perdido minha indicação, mas achei de novo no meio da conversa, né? Ainda bem. É Pecado Original, cara. A mini recente agora, né? Da Marvel, que mostra o Nick Fury sendo um manipulador mor, né, meu? O cara por trás dos bastidores, o vigia da muralha, assim, o cara que defende a realidade, cara. Isso é muito Illuminati, assim. Eu achei um grande barato, assim, essa mini. Ela é desenhada pelo Deodato, ela tem toda uma cara meio pulp, assim, meu. Adorei, cara, adorei. Vale a leitura, não sei se vale pelos spin-offs, né? Mas eu gostei da mini, assim, achei muito legal, porque eu gosto também do Nick Fury. Eu acho que, assim, o que faltou, talvez, o Fury entrar na equipe, ele tem uma participação marcante aí na história do universo Marvel. A outra dica, para mandar um abraço pro Dãozinho aí, que eu sempre quero indicar um livro, chama A Máscara dos Illuminati. É um livro do Robert Anton Wilson, né? Aquele jornalista famoso, que, pô, a leitura dele é muito legal, os livros dele são sensacionais, assim. Eu acho que ele até foi, assim, um catalisador de toda essa conversa da cultura pop sobre o Illuminati. E o livro, pô, é uma loucura só, né, meu? É uma viagem de trem onde o Jung se encontra com James Joyce e o Aleister Crowley. Então você tem uma ideia do tipo de leitura que é. É super difícil de achar isso. Dá seus pulos e você consegue ler. É isso aí. Beleza. Luigi, suas indicações. Bom, minha indicação é, acho que chegou agora nas bancas, a Salvat acaba de republicar, que é a Guerra Kree Skrull, que é o estopim do Illuminati, o clássico de Roy Thomas, Neil Adams e Saul Buscema. Balela dizer que a Marvel não tem clássicos. Illuminati, como eu disse, prova que há clássicos na Marvel. E gostaria de indicar também a passagem do Jonathan Hickman pelos Vingadores, que está sendo publicado. Estão todos ainda em catálogo. É um material sensacional. Eu confesso que eu não consegui mais ler Vingadores depois dessa passagem de Jonathan Hickman, como disse o Reginaldo, que é até melhor a visão dele do Illuminati, logo depois da gestão Bendis. Comprem os encadernados, que está saindo a nova Marvel pela Panini. Um material espetacular. E é isso. Marlo, suas indicações. Eu vou indicar uma obra do Brian Bendis, que é a passagem dele com o Homem-Aranha Ultimate. Quando começou a sair aqui no Brasil, a revista se chamava Marvel Millennium. Não, Marvel Século XXI. Marvel Millennium já foi na Panini. Ainda era pela Editora Abril. E, cara, foi assim um sopro de ar fresco realmente no mercado de super-heróis fantástico. Entre Altos e Baixos é uma série muito legal de se ler. Algumas edições são daquelas que moram no coração mesmo. Bom, e as minhas indicações de hoje são materiais recentes, estão começando a sair agora pela Panini, que é a fase agora do Bendis no Homem de Ferro, né? Que tá com a edição própria aqui no Brasil, né? O Invencível Homem de Ferro, depois tem o Internacional Homem de Ferro, enfim, tem outras denominações, está começando a sair aqui no Brasil. Os desenhos são muito bonitos e ele volta a trabalhar com um personagem que a gente viu que ele trabalhou tão bem lá na época dos Vingadores e nos Illuminati. E a minha segunda indicação também é a mensal do Doutor Estranho, que apesar de ter muita gente estranhando, uma mensal do Doutor Estranho tem muita gente estranhando, esse negócio mais porradeiro. Mas assim, os desenhos do Bacalo estão lindos, tá? É uma coisa assim de encher os olhos. Se você não é muito, muito fã do roteiro do Jason Aaron, me desculpe, né? Mas tem gente que não gosta. Então, começou a sair agora aqui no Brasil, tá, acho que na segunda edição da Panini. A do Homem de Ferro tá na terceira. Vale a pena, ainda dá para achar fácil nas bancas, vale a pena ir atrás e acompanhar essa série. Eu ia indicar Saga de novo, né? Mas o Luigi, eu tomei um gato do Luigi e não vai me deixar indicar a Saga tão cedo. Caramba, eu acabei de receber o volume 4, bicho. Eu ia falar, além de Saga, o que, que você vai indicar, né, Márcio? Fica pro próximo podcast, eu prometo. Isso, valeu. O Reginaldo vai falar da possibilidade da escolha do Pierce Brosnan como Cable no Deadpool 2 e eu falo de Saga. Não, já falei já pra vocês em off, no way, né? De jeito nenhum, que é isso. Vamos encerrando o podcast, mais alguma consideração, senhores? Bom, é isso, senhores. Reginaldo, suas considerações finais. A mini redondinha, história legal, as dicas foram boas, tá? Isso aí, só segue a dica do Luigi primeiro, porque Homem de Ferro é na sequência. A sua, né, Marcos? Foi você que falou do Homem de Ferro. Na sequência aí, isso daí acontece depois dos Vingadores do Rio, né? Mas é legal, todas as histórias boas, valeu. Valeu, Marlon. Valeu, meu amigo, suas considerações. Valeu, galera. Obrigado pela participação, obrigado pela paciência com a minha conexão. Achei o papo fantástico. Minha melhor participação em ideias e em conexão. Então estou muito feliz com esse programa de hoje. Achei que o conteúdo foi muito bacana. Um abraço para todo mundo. Valeu, Luigi, considerações. Bom, passa na banca, compra os Novos Vingadores Illuminati, tá lá um encadernadozinho cartonado, baratinho, R$21, que ainda dá tempo. Bom, valeu pessoal, esse foi os 7 Jagunços da Derrota. Até o próximo episódio. Tchau. Feeling that